sete doenças da Renascença. Frank, von Hessen e Pretorius. Com Ensemble Laferite. Você ouve pela MEC FM, Áurea Música. Seleção de madrigais da Renascença Francesa, de Janecan, de Merle e Sermici. Ensemble Clément Janecan. Oh. Seleção de madrigais da Renascença Francesa de Jeannequin, de Merle e Sermici, Ensemble Clément Jeannequin. Você ouve pela MEC FM Áurea Música. Em Ré menor para violino e órgão de Heinrich Nas Franz von Biber, no Roberto Falcone, com membros do conjunto Pianoforte, gravação realizada pela Rádio Deutsche Welle. Órgão Antônio Frigê. Sonata número 6 em Ré menor para violino e órgão, Franz von Bieber. Ao violino, Roberto Falcone, com membros do conjunto Pianoforte, gravação realizada pela Rádio Deutsche Welle. Órgão, Antônio Frigê. Estamos apresentando Áurea Música, os primeiros sons da manhã. MEC FM, a rádio de música clássica do Brasil. Rádio MEC, música, educação e cultura. ZYD 465, 99,3 MHz, Rio de Janeiro. ZYH 705, 87,1 MHz, Brasília. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Voltamos a apresentar Áurea Música, uma seleção matinal de músicas da Idade Média ao Clássico. São 7 horas em ponto agora no Rio, uma ótima manhã de terça-feira para todos nós. Sou Tony Villani, fico com você hoje até meio-dia. E é sempre muito bom ter você conosco aqui na MEC FM. E sejam bem-vindos à última hora do Áurea Música, que você ouve agora excertos da ópera Dardanus, de Antonio Sacchini. Soprano Sophie Danman, tenor Jean-Paul Fouchecourt, Les Arts Florissants e a direção de William Christie. Thank you. quel tarda sera, quel trouble nouveau se ressent à Certos da ópera Dardanus de Antonio Sacchini, soprano Sophie Dalman, Jean-Paul Fouchcoury e Les Arts Florissants, a direção de William Christie. Mac FM, a rádio de música clássica do Brasil. Sinfonia em Ré bemol, de Johann Christoph Friedrich Bach, Academia Bizantina, de Carlo Chiarapa. Ré bemol, de Johann Christoph Friedrich Bach, com a Academia Bizantina, a regência de Carlo Chiarappa. MEC FM, são 7:25 agora no Rio. Sonata para violoncelo e baixo contínuo em Lá Maior, de Boccherini. Violoncelo Lauri Polak, avô Anzi Matila. Thank you. violoncelo e baixo contínuo em Lá Maior de Boccherini. Violoncelo, Lauri Pulacca e cravo, Anzi Matilla. MEC FM, a rádio de música clássica do Brasil. Você ouve pela MEC FM, Áurea Música. 7:40 agora no Rio, estamos chegando ao final do Áurea Música. Você vai ouvir o octeto para instrumentos de sopro em si bemol maior de Pleyel, Consórcio Clássico. Oh, Para instrumentos de sopro em si bemol maior de Pleyel, consórcio clássico.

Rio de Janeiro. ZYH 705, 87,1 MHz, Brasília. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. 8 horas em ponto do Rio. Manhã MEC FM. Muito bom dia a todos. Hoje é terça-feira, 18 de maio de 2021. Sou Tony Villani e sigo com você até meio-dia. Sejam bem-vindos à edição de hoje do Manhã MEC FM, que começa com a Sinfonia número 35 em Ré Maior, Haffner e Mozart. Orquestra de Câmara Inglesa, a regência de Jean-François Payard. 35 em Ré maior, Hafner de Mozart, com orquestra de câmara inglesa, agência de Jean-François Payard. MEC FM, são 8 horas e 21 minutos. Vamos falar de auxílio emergencial. Quem tem direito ao benefício e faz aniversário no mês de fevereiro vai receber a segunda parcela no dia de hoje. E é bom lembrar que não é necessário ir ao banco para sacar o dinheiro. Os valores podem ser feitos pelo aplicativo Caixa Tem. Informações com Cariane Costa. Aniversariantes de fevereiro recebem nesta terça-feira a segunda parcela do Auxílio Emergencial 2021. O benefício é pago em 4 parcelas, com valor médio de R$ 250. Mulheres que criam os filhos sozinhas recebem R$ 375. Já aqueles que moram sozinhos têm direito a R$ 150. O auxílio emergencial é destinado aos trabalhadores informais que, em razão da pandemia da Covid-19, estão desempregados. Nesta etapa, está previsto o pagamento a mais de 2 milhões de beneficiados. Na quarta-feira, é a vez dos nascidos em março. Os valores podem ser movimentados pelo aplicativo Caixa Tem para pagamento de boletos, compras na internet e pelas maquininhas no comércio. O pagamento da primeira parcela do Auxílio Emergencial 2021 beneficiou 39 milhões de famílias, que receberam quase 9 bilhões de reais. O orçamento aprovado para o pagamento do Auxílio Emergencial 2021 pelo Congresso Nacional é de 44 bilhões de reais. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa. Manhã MEC FM. 8 horas e 22 agora no Rio, você ouve 9 variações sobre Sob uma Marcha de Dressler. WOO 63 de Beethoven. Piano, Cecílio Sé. Thank you. Sobre uma marcha de Dresler, WOO 63 de Beethoven, piano Cecílio C. Beck FM é a rádio de música clássica do Brasil. Agora no Rio são 8 horas e 36 minutos. E a produção brasileira de aço bruto somou 11 milhões e 800 mil toneladas no acumulado de janeiro a abril deste ano, uma expansão que representa 15,9% em comparação a igual período do ano passado. A produção de laminados atingiu 8,6 milhões de toneladas e isso representa um aumento de 21,4%, também registrado no mesmo período de 2020. E a produção de semi-acabados para vendas totalizou 2,5 milhões de toneladas no mesmo período. Isso representa uma retração de 5,6% na mesma base de comparação. Atenção do Instituto Aço Brasil. Agora no Rio são 8 horas e 37 minutos. Você vai ouvir o Quarteto de Cordas número 1 em diversas tonalidades. D18 de Schubert. Quarteto Melos. Thank you. D18 de Franz Schubert, do Melos. MEC FM, uma emissora EBC, empresa Brasil de Comunicação. Estamos apresentando Manhã MEC FM. Música de concerto, notícias e agenda de eventos culturais. MEC FM, a rádio de música clássica do Brasil. Estão abertas as inscrições para o Festival de Música Rádio MEC 2021. E você, compositor de qualquer parte do Brasil, pode participar. Música clássica, instrumental, infantil e popular. Edital e inscrições pela internet. radiomec.ebc.com.br. Festival de Música Rádio MEC. Participe e mostre seu talento. Momento da Ouvidoria, um espaço que dá voz ao público da EBC. A Rede Nacional de Comunicação Pública passou a contar com mais uma emissora afiliada. É a TV da Universidade Federal de Alagoas, que opera pelo canal 8.1. A Ouvidoria da EBC recebeu diversas mensagens solicitando a programação da TV Brasil em Maceió, e os telespectadores foram atendidos. O público que se dirige à ouvidoria cobrando a presença da TV Brasil manifesta interesse por programas esportivos, documentários, musicais e animações, além de novas temporadas de atrações já consagradas, como o Brasil Visto de Cima. A faixa TV Brasil Animada é o conteúdo de maior alcance individual da emissora neste início de ano. Gosta de um programa ou tem uma sugestão para as nossas rádios? É simples. ebc.com.br/ouvidoria. É a EBC mais perto de você. Você pode entrar em contato com a central de ouvintes da Rádio MEC pelo número 21 997100537. Nosso canal de contato está disponível por meio de ligação convencional, pelo WhatsApp e pelo Telegram. Por lá, você pode enviar sugestões, elogios, comentários, pedidos musicais para nossos programas. Fale conosco, a sua participação é extremamente importante. 21 997100537. Rádio MEC, com você em...